frente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Vem, vem, não tá ardente, segura, mas tá quando ela dança, todo mundo fica, fica, é. Quando ela dança, todo mundo fica, fica, fica. Quando ela dança, todo mundo fica, fica, fica. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Vem, vem, não tá ardente, segura, mas tá quente.